está pronto para decolagem de November Alpha. A linha decola 17, o vento 100 graus, 15 nós, Índia November Alpha. Tepa 2000, após o ETAP, voo na 395. 95 após ETAP, desça para 2000 pés, autorizado ELS. Ah, 2000 ELS, passagem estabilizada. Salvador do Papapá, uniforme do Papá. Salvador, Papapá, uniforme, bike uniforme. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, identifique, na Prodbonf, desça até o nível 080. Prodbonf, identificou, uniforme, Mike, uniforme, ciente da Papá. Salvador, gol 077, portão 4, posicionamento, pushback acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, ou no 077. Chamará o 077. Azul 4206. 4206. Controle uniforme, Mike uniforme, 10 graus à direita para desviar de formação. Autorizado, uniforme, Mike uniforme. Tarei de manter a posição. 399, decola 52, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. Boa tarde, obrigado, 19. Oi, Salvador, 4206 no ILS. 206, ajuste 10, 11, confirme, já está baixado e travado. Ainda negativo. Controle, boa tarde, gol 399, saída da EL, passa 1.800. Olhando a 400, confirme. Ono 755, mantenha, me escuta e aguarda a cópia, prepara da EL, Leda Bridge. Alívio pouso, ciente das condições, o 4206, na 190. E November Alpha, decola 53, controle 119, decimal 8, bom voo, até regresso. Controle, 19, decimal 8, graça, November Alpha. 080, uniforme, Mike uniforme. Ok, descendo até o 080. 399, pode ir direto, da EL? Afirmativo. 399, direto, da EL. Controle Salvador, o Papa Romeo de November Alpha, CD4 na 7, na sua escuta. De November Alpha, suba para 1.000 pés, corredor Axé, resposta para da Barra. Sobe para 1.000, curva direita, para o Farol da Barra, de November Alpha. Boa tarde, está 3190, formação Papá. 3190, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. 50, Mari, 3190. Ano 7, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. 3325251, boa tarde. Diga. Quando o garotinho está em Paripe, está em questões em aproximar Sintra, próximo a Sintra, quem está aí? Sim, está autorizado. Controle Salvador, boa tarde, USB 320, Sintra, papá. Eu falo, puxa. 52 na nada autorizado, puxa, vai questionamento, chama táxi. Ok, valeu, obrigado. Salvador, eu vou 077 acionar, 144 a bordo, 4 e 2 de autonomia, alterna Campinas, está para apontar. 144 a bordo, 4 horas e 2 Campinas, confere. Confere. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 118.6, 1011 no altímetro, bom voo. Índia e Alfa 118.6 no ponto de espera, 1011 no 077. Bola, Papa Romeu, Tango de Abraão. Tango Índia Bravo, prossiga. Farol Manova, decolagem, foi notificado em Corredor Axé, Farol da Barra, Centro Histórico, Iguatemi, e retorno ao Salvador. Sente, conforme o plano, proposto, está autorizado, voo local 500 pés, Corredor Axé, após decolagem direita, último código alocado 0127, 119.8 controle, 118.6 torre. 500 pés, 17 à direita, 0127 a profundo, 119.8, 119.6 torre. Ativo pátio 404 a bordo, confere? 4 a bordo, Felipe. Acionamento táxi 118.6, correção, tem livre acionar para o táxi 118.6, 1011 no altímetro, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, acionar. Solo azul 4206 está na Alfa. 4206 prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Antes da Juliette chamará 4206. Bono 077. Mantenha o 077. Passarei 2231, no decola 58, controle 1, 19, decimal 8, bom voo e boa tarde. 298, agradeço, boa tarde, boa feira. Após decolagem, curva à direita, aciona 5590 no transponder 119.8, controle. Está autorizado 360, saída da AEL, Leda, Leda direto bridge, após a Zulu 16 até Confins. Decola da 10 com a primeira curva à direita, acionado no transponder 5510, vai chamar o controle em 119.8, é o gol 1755. Planejamento correto, chama para o posto no 08. Chamará. Solo Salvador, UF 729, 136, 3 horas e 20, alterna Guarulhos para o táxi. Consegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 118.6, altímetro 1011. Gente, Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, com 1011, UF 5729. Da Juliette, 4206. 4206, após a passagem do tráfego da Web, prossegue via Juliette pro 09. Após o Web, via Juliette pro 09, 4206. Para o 7070 na BOM, 8002. Controle Salvador, está falando de November Alpha, através do canal da Barra. Índia November Alpha, informe através do farol da Barra. Negativo, mais 2 minutos, perdão. Ciente, reporte no farol da Barra. Reportará no farol da Barra, Índia November Alpha. 1399 Recife, 1033 decimal 25, alterno 125 decimal 1, gol no 399. 3325 399, gol. Grato, bom trabalho. No 755, no 08, pushback acionamento. Gol no 755. Após a passagem do tráfego da Azul, que prossegue para o 09, está autorizado no 08. Após a passagem 08, no 755. 95, solo 00, libere próximo à direita, na Eco. Na Eco, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. 29. Solo, voo 395, livrando a sua escuta. No 395 vai prosseguir via Alfa, manter posição antes da Juliette, seu gate encontra-se ocupado. A aeronave já foi autorizada a push. Chegou a parte da Juliette aguardando, voo no 395. Livre táxi, reporte para ingresso, sinal 17, Tango Minha Brava. Ingresso 17, Tango Minha Brava. 077, livre decolagem, 10, vento 1, 20 graus, 15 nós. Decolagem no 70, 10, 077. 5729, observando a rolagem do Boeing da Gol, após a Lima tem cabeceiro no 0. A Lima tem cabeceiro no 0 após a rolagem do Gol, 5729. Tango Bravo, nossa linha de parada pronta. Tango Dia Bravo, a linha decola no 7, o vento 1, 20 graus, 14 nós. Iniciando a decolagem, Tango Dia Bravo. Charlie Charlie Serra, prossiga. Confirme o destino? Gente, mantenha, me escuta e aguarde. O destino que eu tenho aqui é Serra Juliette, Charlie, Quebec. Solo Salvador, gol 1925. Solicita atualização de tráfego. Tá sendo da papá. Gol 1925, mantenha, me escuta, é o número 2. Charlie, Charlie, Serra, na escuta. Uniforme direita 230, no localizador. O Índio November Alpha, ciente, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Não há tráfego conhecido no setor a informar. Frequência livre, tráfego November Alpha. Controle, Papa Romeo Tango Bravo. Papa Romeo Tango, Índia Bravo, 500 pés, linha do litoral, na escuta permanente do controle. Na tua permanente, Tango Bravo. Controle, o 077 da Gol decolou, boa tarde. Gol 1077, Tubal 360, saída da EL. 360 da EL. Gente, só aguarda um minuto, ok? Vou coordenar o controle de decolagem da 35. Gente, aguardando só o táxi da aeronave da Gol, ok? Só um minuto, por gentileza. Aguardo o táxi da aeronave da Gol, mandou a aeronave. O uniforme, Mike, uniforme, reduza para 190, mais para o sequenciamento. Uniforme, Mike, uniforme, 190. É 5 visual. Decola da 107, corredor Axé. Do país até o farol da Barra. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5522 no transponder, 119.8, controle. Boa tarde, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero. 5. Antes de 40, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, desça para 3.000 pés. O ajuste em Salvador no 011. No 011, uniforme, Mike, uniforme. Tá, certo. Solo gol no 755 para o táxi. 120 a bordo, 3:20, alterna Campinas. O alterna 126, decimal de 5. 0186, 1755, obrigado. Gol no 395, após a passagem do tráfego da companhia, ingressa via Juliette pro 08. Passou o nome da companhia, Juliette 08, gol no 395. Gol no 925, pronto cópia. Pronto cópia, gol 925. Autorizado Brasília, 360 é o nível pela Perzulu 17. Decola da 10, sai da gole, transição ao fito. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5505 no transponder, 119.8, controle. Autorizado Brasília, no nível 360, pela Perzulu 17. Decola da 10, saída agora, direção 5, banda direita, ponte 5505 e o controle de 198 para o gol 95. Cortejamento correto, chama para o posto. Para o posto, gol 95. Salvador, Pantanal 4719, posição 7 para posto de isolamento. Pantanal 479 vai aguardar para o puxo, tem uma aeronave da Gol prosseguindo para o 08. Assim que a mesma passar sua retaguarda, está autorizado o puxo no 07, ok? Ok, assim que o Gol passar para o 08, está livre o posicionamento da 4719. Uniforme, Mike, uniforme para o localizador esquerda 170, repórter estabilizado. Curva à esquerda para 170, repórter estabilizado, uniforme, Mike, uniforme. Torre Salvador, boa tarde, no 755, próximo ponto de espera da 10 e pronto. O Gono mudou pra passar, tá tudo no horário, pode ser. Boa tarde, Gono 755, vai manter o ponto de espera. Agora, galera, espera, 10. 12 horas a 7 milhas, mantendo 2 mil pés. Autorizado 2 mil pés, seguindo o tráfego, uniforme, Mike, no quarto. 219, decola 07, controle 119, decimal 8, tenha um bom voo, boa tarde. Ok, 198, grato, boa tarde. 6720, desça para 3 mil pés, ajuste em Salvador 10111. 002? RS, 3190. Controle, tem, chamou 8002? Negativo. Controle Salvador, TRIP 5219, perfil da Guarda Val. TRIP 5219, subal 200, saída agora. 219. 8002, 70, 80 para o 70. Então 8002, desça até o nível de voo 040, reduza 210 mais para o sequenciamento. Para o 4200, nós, 8002. Objeto 6720, reduza para 1970, nós, vai seguir tráfego de pequeno porte, um Bravo Eco 9 Lima. Reduzindo 6720. Interceptou o curso, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, ciente, aguarde transferência de comunicações. Adão. Zero, já está abaixado de trabalho, confirmado. Sim, mano, baixou, travou, uma milha do externo agora de cima, tá visual, perdeu o contato com o controle. Gente, tá 3190, o vento 120 graus, 12 nós, tem pouso autorizado, pista 10, ajuste no 011. Teve pouso no 0, tá 3190. O meu tango de Bravo, controle Salvador. Controle Guardião 05. Guardião 05, aguarde. Gol no 077 agora com o centro Recife, 133.25. 3325, obrigado, tá logo. Webjet 6720 para o localizador, esquerda 130, repórter estabilizado. Esquerda 130, formado estabilizado, 201. Está autorizado 2 mil pés. 2 mil, 20. 90, torre 118, decimal 6. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Carajá 12. Carajá 12, seria o Aérea 2312? Afirmativo. Sente, mantém, me escuta e aguarda a cópia. Mantém, me escuta e aguarda a cópia. Passagem do tráfego na curta, autorizado ali em manter cabeceira no zero. Passar pra curta ali mantendo, 0, 7. Então, Ilha Brava, confirme pro controle? Tá no vertical da barra, vai com sim, a tinha uma escuta permanente do controle Salvador, mantenha-se afastado da, da final da pista 1-0 devido a tráfego em aproximação. Ilha Brava, sim. Guardião 05, controle, prossiga. Fim de Alfa, 18, é, base de Alfa, 18, 18. Patrão 4-7-1, obrigado, boa tarde. Boa. Salud Salvador, Carajalo 2, é possível o acionamento, quanto agora 4? O acionamento é critério do comandante Carajal. Carajal no 2, como está acionado. Solo Salvador, gol 925, para o posto de acionamento, gate on. Gol no 925, após a passagem do tráfego da TAM, que vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera, coordene com a equipe de solo, após a passagem no mesmo, autorizado por último 01. Bem, então após a passagem do tráfego da TAM, autorizado por último 01, então para o 925. Carajal no 2, cópia. 05. Na escuta, o guardião 05, agora o setor de Pituaçu vai permanecer na linha do litoral até o centro histórico. Afirmativo, guardião 05. Salvador, TAM 3190. TAM 3190, prossegue via Alfa Juliette para o meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, TAM 3190. Webjet 5729, boa tarde. Torre Salvador 1, boa tarde, Dante, Pantanal 4711, no ponto Verdão 0, estamos prontos. Salvador, Pantanal 4711. Pantanal 4711, vai manter a posição. E tráfego decolou, mesmo nível, mesma rota. Mantém a presente posição. Posição. Uniforme, Macniforme, base 17, baixou e travou. Uniforme, Macniforme, autorizado pouso 17, o vento 120 graus, 15 nós. Sente, Uniforme. Patrícia, eu estou com dois na sala, realizador esquerda 130, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés. 2 mil, reportará estabilizado no localizador da rota. Controle Salvador, boa tarde, no 755. Ou 1755, suba ao 360, saída da EL. Da EL, no 755, 360. 1-2, localizado em Salvador, na TAM 090, decolagem da 1-0, saída Conde, após decolagem, curva à esquerda. Transponde 5440, chamada controle 1-9, cima 8, Carajá, 1-2. Transponde 5440, me chama pro táxi, Carajá 1-2. Matheus, 5440, Carajá, já passa pro táxi. Pessoas a bordo? 3 pessoas a bordo, 03 pessoas a bordo. Carajá tá pronto pro táxi. Carajá tá autorizado até o hotel, chama para o cruzamento da 1-028. É, autorizado até o hotel, chamada para o cruzamento da 1-0, Carajá 1-2. Vai na autorização para pouso. 2-0. É, o Tambi de Abraço está em setor? O Tambi de Abraço está aqui no lado do, do Pelourinho, vou atuar o Fonte Nova e Dique de Zona lá. Eu estou no seu visual aí, vou para esse setor aí do Campo Grande Contorno. Vai lá, o Aragão. O 8002 está no localizador. Envolve a esquerda. Acena 5554 no transponder 1198 é o controle. Autorizado 370 Recife, conforme rota Upheuristic 58, Pucaracaju, decolada 10 com curva à esquerda. 5554, transponder 198 controle. Redagiamento correto, chama para o posto 09. Chamará no 09, 4208. Fador limpo 03 para autorização e partida. Olimpo 03 seria o Força Aérea 7203? Afirmativo. Confirma suas intenções de voo. É realizar uma série de tráfego visuais aqui no aeródromo de Salvador em coordenação com o controle. Você pretende toque arremetida na 10? Afirmativo. Vai aguardar a minha escuta para a Copa devido a pousos para 10, ok? Vai aguardar para autorização. Afirmativo. Carajá 1-2 no hotel, pronto para o cruzamento. Mantenha a posição e aguarda, Carajá. Aguardando, Carajá 1-2. Paulo Salvador, voo 925 para o táxi. 1-4-8 a bordo, estou na meia de 4 horas, altera na Campinas. Bom, tráfego curto, final no 0. Afirmativo, botão 47 no 1. Plano 4711, após o tráfego na curta, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Após o colega da web, ali mantém 1-0, 4711. Web 720, fica atento à concentração de pássaros na curta final no 0. 1288, 1260, Felipe 5219. 17, pronto para decolagem. Valeu, aqui o Gol 856, autorização 390, Recife. Gol no 856, autorizado para Recife, 390 é o nível, decola da 10, sai da PUCA. Transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5556 no transponder, 1198 controle. 390, PUCA Aracaju, curva esquerda, 5556, 198. Contagiamento correto, chama para o push. Web 6720 no solo 18, direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, 219, boa. Pelo Tânia Bravo, está no Iguatemi, que é autorizado, procede até o... Foi passagem no estado de situação. 567 para Brasília, nível 360 está autorizado, decola da 10, sai da gole, transição ofipto. Após decolagem, curva direita. Aciona 5560 no transponder, 1198 controle. 360 Brasília, 10, gole ofipto, direita, 5560, 1198. Salvador, gol 1925, ponto de espera, dama 0, pronto. 925, mantém a posição. Tem posição, 925. Torre, Salvador, boa tarde, 8002, passou em Dia Serra, baixado, checado, bora pista no 1. Atua permanente, Tânia Bravo. Puta e aguarda. Mantendo a escuta, aguardando o Carajá no 2. 1-5 nós, agora sim já tem pouso autorizado, pista no 0. 8-0-0-2 com pouso autorizado, obrigado. Canal 4711 decola aos 2-0, controle 119, decimal 8, tamo.